Esse é o Rubi. A aparelhagem que por onde passava embalava todas as estruturas. Por isso, poderoso. Inovação sempre foi a palavra-chave do Rubi. Por isso sempre foi chamado de primeiro. Ah, é claro, o primeiro a gente nunca esquece. Venha viajar com ele. DJ Tubarão e DJ Jairinho. E para o lendário ficar melhor, agora a história continua com o encontro de gerações. DJ Didio Boy, o garoto que encanta multidões. E a volta do DJ que o Pará consagrou. O mestre. DJ Gilmar. Com vocês, a lenda viva das aparelhagens. O lendário. Lendário Rubi. Rubi. Bora que chega o lendário! E a forrazão da 8, o nosso lendário, já chegando juntinho pra galera, assim! Cidadinho, cachaceiro, decidi pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjuntico, vida, pegou fama no sertão, no lugar onde passava, de tão rico ele tocava, servia de mangação. DJ Jairinho. Agora é que o Dodô vai chegando. E a Carretina já dá. Deu o pontapé inicial. Agora chega o nosso lendário Rubi para fazer onda pra galera. DJ Jairinho. Curado fazia foram fofão, triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofão, fofão, fofão, fofão. Fofão, fofão, fofão, fofão. Fofão, fofão, fofão. A poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai! A poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Só no Jorge, segura! Tocava de olho fechado, mas a música não saía. O triângulo era o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem tocar. Era aqui, abraçar com brincadeira, meu parceiro, Topeira! Topeira, gente nossa, galera do Tenoré! Já curtindo o lendário Rubi! A poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai minhas galanguinhas. A poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai sax. Ô caba bom. Olha meu parceiro Júnior Pintor, DJ Renato, o Reino Criar, já marcando presença aqui. Um abraço pra você, garoto. Segura que é quadra junina. Dá uma lapada, vai. Pera aqui, abraçar com o brincadeira, meu parceiro DJ Nelson. O Raizon já marcando presença aqui. Um abraço, Jairinho, a você. DJ Jairinho. Dizendo ao conjunto bom. Vai, guitarra. Parece que... DJ Jairinho. O conjunto bom tá com você. Segura que é quadra junina. Manda caro quando fulora na seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Todas as meninas quando enjoam. Rubi, é sinal que o amor já chegou no coração.

sentiu saudade. E ela quer voltar. Ela quer voltar. E por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela diz que sofreu. Sofreu de solidão. Parceiro DJ Rodrigo, show do Superstar, já aqui com a gente, curtindo o lendário. Olha o meu parceiro Sandro, ao lado da Júlia, galera do J-Sum aqui. E de quê? De que ela chorou? De que ela chorou? Olha o meu parceiro Júlio, taxista, ele e toda a galera. Ela diz que minha... Ela, alô, Júnior, ao lado do Pezão, o Jaquino Rubi. Ela se entregou. Vem dançar. Ela diz que vem fazer a pedra do Rubi. Sempre poderoso. Pelo telefone não dá pra se amar. Ela chorou de amor. Givaldo Gravações CDs. E aí, Givaldo? Ela chorou de amor. Jairinho, foi gostoso. Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca. Olha, meu parceiro japonês, ao lado da sua primeira dama. De te levar você comigo. Alô, Regina. Alô, Vanildo. Meu parceiro Jameson, tá na área com o Jairinho. Um abraço pra você. É o mundo novo que me apareceu. DJ Jairinho. Existia um amor tão lindo, só você e eu. Cuida de quem, meu amor? Cuida de quem? Baby, te ama demais. Dentro de mim, você. E aí, Dodô? Te esperar, vigiar meu sono, me aconchegar, ser minha alegria. Olha, meu parceiro Poki, meu parceiro Gel. Chorar. Toda a galera curtindo o lendário, Rubi. Eu precisar. Alô, morto. Cuida de quem, baby. Sua boca, um beijo, quando vem da sua

galera aqui, mano, saca muito carinho, solteiros da saudade em peso. Aqui abraçar com muito carinho a equipe Acirnal. Hoje aqui com a gente. Jamais, pois sem você já não encontra paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Juro que. Olha, meu parceiro morto e a sua primeira dama. A equipe Pé de Cana na área. Aqui abraçar com muito carinho a galera do Maxon, o Jaquino Lendário Rubi, galera do Tauá. Olha meu parceiro Capim Saúde, o Jaquino Rubi, um abraço, garoto. Abraçar com a brincadeira, galera do time de Tocantins. Hoje aqui no Lendário Rubi, valeu! Ali meu parceiro Sandrinho, ao lado do Haroldo. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Olha meu parceiro Capim Saúde. Eu não posso. O Tenoré marcando presença aqui. Abraço pra você, garoto. Temos que pensar muito em nós dois. Givaldo Gravações CDs. Só por amor eu não posso ir. Porque a vida não é pensa muito em nós dois e na nossa paixão. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Essa é uma linda história. Essa é uma linda história de quem chegou por primeiro aqui e que ficou na lembrança do amor que o primeiro esqueci. Ele é lindo e charmoso. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro DJ Renato do Rei Nuclear. Hoje aqui no Lendário, um abraço, garoto. São cristalino de amor e paixão, que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir, é o poderoso Rubi. São cristalino de paixão, que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir, é o poderoso Rubi. Rubi, Rubi, Rubi, é o poderoso. Rubi, Rubi, é o poderoso Rubi,

Jairinho. DJ Jairinho. Olha aqui, Jairinho, DJ Boy. E o mestre DJ Juma. E o nosso parceiro DJ Tubarão. Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração. Olha aqui, a chuva tá passando. Destinado. Gravações CDs. Givaldo Gravações CDs, já eles são um CD. Forrozão da 8. Aqui no Clube São Pedro, o lendário Rubi. E aí, Strick? Fico seco hoje. Rubi. Rubi, todo faz a festa. Esquitando, mano, esquitando, lendário Rubi. E sabe dançar, vai fazendo o caqueado. Alô, Cici. E cansamos de ti. Um abraço pra ti. Olha meu parceiro Jorge, meu parceiro Mauro e o Barata. Os caçaceiros do lendário. Hoje aqui com a gente, um abraço. Quero aqui abraçar com muito carinho o seu Paulo e a Dona Nina. Os seguidores do lendário, um abraço, valeu. Marquinhos, no Rubi tá na área. Alô, Cris. Pega uma forra, até que enfim. Jairinho. Cara, aqui abraçar com muito carinho, galera do time do Tenoné. Time do Tenoné, sem frescura, meu irmão, tá na área com a gente. só não quer gelo. Alô, batidão, rapidinho aqui. Alô, batidão. Abraço pra você, garoto. E aí? Bora que é show, bora que é show, bora que é show! Bora, Givaldo, que o maluquinho tá na área. Alô, bastidão, olha o delay. Olha meu parceiro Maílson. Da via. Autrement dit, l'amour en langage normal, qu'a divini, l'endant moudou en jambon. Sans comprendre, sans être sans comprendre. Et bien, qu'est-ce qu'elles ont compris? Olha meu parceiro Maílson, as feras da saudade. Já aqui no lendário, um abraço. Olha que a saudade vai chegando. Estou cansada de esperar que alguma coisa.

meu parceiro Polk, Gel e meu parceiro Fabinho. Hoje gostei do lendário Rubi. Eu. A equipe toda errada hoje, derramando gelo com a gente, valeu! Nós já sabe o português, quer ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. De um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chumbi. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano do Sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. Com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. Ali meu parceiro Dieguinho, Patrick, ao lado da Rayane, nós curtindo o lendário Rubi. Galera da 8 em peso! Amo a beleza dos teus olhos. Eu amo. Amo teu jeitinho encantador. Amo esse teu lindo sorriso, esse charme, essa beleza que aumenta o meu amor. Amo a doçura dos teus lábios. Amo a luz que brilha em seu olhar. Mas você é muito tímida. Mas você é muito tímida. Tímida, muito tímida. Tímida, tímida. Muito tímida, meu amor. E você é. Mas você é muito tímida. Tímida, muito tímida. Tímida, tímida. Muito tímida. Olha meu parceiro DJ Léo, da Regina Jaguar, tá com o Jarenin aqui, só de boa, esse é meu parceiro. Amo essa pele tão macia, esse corpo que arrepia. Ao lado do meu parceiro DJ André, hoje curtindo o lendário Rubi. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida. Garotinho, bora garotinho! Alugação faltando cerveja aqui. Alugação faltando cerveja aqui na nave. Poderoso Rubi. você está no Rubi. E esse garotinho?